Bom dia a todos, bom dia quem está ouvindo a gente, junto aqui na mesa. E os textos de hoje, de novo, continuamos o tempo comum e falando das coisas, mas eu queria começar eles de trás para frente, da última coisa que a gente leu, da primeira que a gente leu. E chamar a atenção para alguns pontos. No capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, Paulo diz uma coisa: orem por nós. Essa é um pedido comum entre as pessoas que creem em Deus, né, de pedir oração. Fala assim: ah, fulano, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. E eu queria chamar a atenção para esse ore por mim. Primeiro lembrando, né, se você tiver algum pedido de oração, a gente tem um e-mail que a gente abriu para isso, chama orecomagente@gmail.com. Então, todo dia à tarde a gente tem um período aqui que a gente ora pelas pessoas que não estão aqui. A gente não ora pela gente na nossa reunião vespertina. A gente tem o hábito de orar por vocês que estão fora, né? Que estão em alguma situação difícil, doença, o que seja. Mas por que que a gente pede para orar pela gente? Qual a finalidade disso? A gente vive uma cultura miserável de clientelismo e de consumo de tudo. E eu diria que eu temo que a gente inclusive consome essa coisa da oração. Veja o que Paulo pede aqui: orem por nós. Se você fala orem por nós, pode ser ore por nós, porque eu estou precisando, porque eu estou carente, porque eu estou doente, porque eu estou com problema para mim, para mim, para mim, para mim. Mas olhe bem o resto do texto: orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida. Pergunto eu para você: para que que você quer saúde? Para que você quer uma casa? Para que você quer um lugar para morar? Para que você quer roupa? Para que você quer comida? Para que você quer um trabalho? Para que você quer as coisas pelas quais você ora? Se for só para você ter mais coisas das quais você vai precisar mais e você vai precisar de mais oração, sinceramente, eu estaria pouco disposto, né, a pensar que isso é o que Deus deseja para a gente. Nós estamos vivendo um momento na Casa da Videira em que é muito necessário pedir que as pessoas orem por nós. E eu queria fazer eco com a palavra de Paulo, falando de nós, mas também convidando você a pensar sobre quando você pede para orar por você. Nós aqui temos pedido: por favor, ore pelo nosso processo decisório, por um novo lugar para a gente ir, para as coisas que a gente tem a fazer. Agora, só vai servir para você orar se tiver claro que a gente está pedindo oração para ter um novo lugar, para que a gente continue servindo, que a palavra do Senhor seja espalhada, para que outras pessoas possam ser alcançadas, para que o bem possa ser feito. Nesse mesmo texto de Tessalonicenses, você pega o último versículo do capítulo 2. Ele fala que Deus dê ânimo para o coração de vocês, coragem, força, para vocês fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Ou seja, para que que eu quero força? Tem gente que fala assim: ora para que eu tenha força, ora para que eu tenha isso, ora para quê? Para você? Para você se sentir bem? Isso é loucura. Isso vai fazer você um obeso espiritual. Você vai ficar obesíssimo de tanto que você vai se encher. Jesus falou que de nós fluiriam rios de água viva. Então, sim, a gente deve pedir oração mesmo uns pelos outros. A palavra diz várias vezes, né? Orem uns pelos outros. Mas por que que eu quero saúde, paz, integridade, sustento, roupa, comida, casa? Para que que eu quero isso? Se for para mim, só para eu me sentir bem, para que eu não tenha ansiedade, isso acaba em você. Você não vai ser um rio de água viva, você vai virar um pântano de tanto que você recebe. Você vai virar um obeso espiritual, como eu falei. Eu queria pedir a quem está ouvindo a gente, quem tem esse hábito de ouvir a gente, por favor, quando terminar aqui, ore por nós. Ore para que a gente ache um lugar, que as coisas se definam, que as coisas. Mas somente ore para que a gente, se a gente puder, continuar servindo. Se a nossa vida não for para servir, a gente não serve para nada. Se a nossa vida não for para fazer o bem, se a nossa vida não for para transformar a realidade, se a nossa vida não for para ouvir as pessoas, se a nossa vida não for para receber as pessoas, se a nossa vida não for para fazer alguma coisa que realmente seja diferente do que o mundo faz, sinceramente, não ore por nós, não. Não estamos precisando de oração se a oração for para que nós nos sintamos confortáveis e quentinhos. Isso é bastante importante. Pergunte-se por que que eu quero ter saúde. Se Deus te dá saúde, se Deus te dá prosperidade, se Deus te dá dinheiro, se Deus te dá bens, se Deus te dá habilidade, se Deus. Cara, Ele te deu com um motivo qualquer que seja um bem comum. Isso é uma realidade presente na Bíblia o tempo todo. Então eu acho muito bom orar, eu adoro orar pelas pessoas para que elas fiquem curadas, para que elas fiquem boas, para que elas sejam bem. Eu estava falando com a Débora ontem. Uma das práticas que Jesus nos pede a fazer é orar por quem persegue a gente, orar por quem maldiz a gente, bendizer quem maldiz a gente. Cara, eu gosto de fazer isso não porque eu adoro meus inimigos, é muito legal, né? Os caras me enchem a paciência, persegue, irrita, implica. Por que que eu vou orar por esses caras? Porque é muito legal se eles puderem ser pessoas prósperas, felizes, com famílias boas. Sabe, se eles ficarem bem com suas esposas, bem com seus filhos, bem com seus trabalhos, vai ser muito legal. Eu posso orar pelos meus inimigos não porque eu goste deles, entendeu? Porque eu acho legal o jeito que o cara me trata. Não, é porque o mundo vai ficar muito melhor, cara. Esse é um outro bom motivo pelo qual orar. Então, por favor, orem por nós. E aqui mesmo, nós podemos orar por nós, mas desde que não seja com um motivo egoísta. Porque, para a gente que é cristão, a nossa saúde é dada para que a gente possa trabalhar. A nossa prosperidade para que a gente possa ser generoso. A nossa mesa farta para que a gente possa dividir a mesa. Sabe, a nossa possibilidade de ter casa para que a gente hospede pessoas. Para que a gente possa fazer o bem. Então, e isso de fazer o bem, a gente é instado aqui no texto de Tessalonicenses a nos fortalecer, nos apegar, nos animar e seguir em frente, porque vale a pena. Vale a pena. Então, quando pedir oração, pergunte-se, né? Para que que eu estou pedindo isso? Para que que eu quero que vá embora minha ansiedade? Para que que eu quero que vá embora minha depressão? Para que que eu quero que vá embora minha angústia? É para você? Porque o seu umbigo necessita de mais alguma coisa? Dê-me a licença e ocupe menos o tempo de Deus pedindo oração se for para o seu umbigo. Entendeu? E peça para que você possa ser um canal de bênção para os outros, porque nessa você vai ser abençoado também. O cano, quando passa água, não estraga, não, entendeu? Ele fica lá, funcionando bem, bacana. É só se for para a gente levar isso, uma enorme corrente do bem, que vai permitindo que o reino de Deus entre nós venha. Está claro isso? Vamos para o Salmo. Depois vamos para Gênesis. Eu queria lembrar desse Salmo de hoje, né? Primeiro, quando ele fala Senhor, restaura-nos, ele usa aqui, né, o leito dos gibeiros no deserto, e se você pegar uma tradução mais antiga, ou mesmo em alguns manuscritos, vai estar escrito como as correntes do Neguebe. Se alguém tiver curiosidade de saber do que está se falando aqui, bota no YouTube, né, correntes do Neguebe, né, ou cheia do Neguebe, ou rios, ou riachos do Neguebe. Você vai ver o que é que está se referindo. No Negev, o que acontece é que na época do fim do inverno, quando acontece o degelo, você imagina um leito seco do deserto. E de repente vem água. Aquilo vira um rio. São as torrentes do Negev, que tem a ver com as chuvas e o derretimento que acontece lá longe e que invade o deserto com aquela água e aí a vida brota. Você imagina uma terra seca e árida e aquele rio passando. Depois é que o pessoal mostra um videozinho disso aí. Às vezes a vida da gente está assim, seca, árida, e a gente fala assim, restaura-nos como as torrentes do Neguebe, né? Ou como os ribeiros no deserto. Ribeiros no deserto são rios temporários, né? São rios que não existem, não são rios perenes. Aqui no Brasil tem vários rios não perenes. O Nordeste é cheio de rio não perene também, que só existe na época das chuvas. Cara, você vê uma terra seca e árida. Quando aquele rio aparece, cara, o verde explode em volta. É uma coisa linda que acontece. Que a fertilidade só estava esperando aquela água para explodir em vida. A vida da gente também. Quando a gente pede oração de restauração, E que Deus nos restaure, nos leve de volta, nos traga de volta para aquele lugar onde Ele deseja. A sensação de alegria é a mesma que acontece no sertão quando chove, lá no Nordeste, ou no meio do Vale do Neguebe, quando essa água passa. No Nordeste, em períodos de longas secas, quando vem o tempo das chuvas, e a terra lá é bastante fértil, né? São as terras mais férteis do Brasil, infelizmente não tem água, explode de vida. O sertanejo fica feliz, tem festa para tudo que é lado, na época do inverno que eles chamam lá, né? Quando é a época da chuva. Da mesma forma, a gente pode orar desde que seja para dar fruto, entendeu? Seja para dar mais semente, para dar mais verde, mais alegria. Então, disso que ele está falando. E uma das coisas que eu queria também pontuar, que não tem nada a ver agora com oração ou com esse detalhe, lembra que nós estamos no tempo comum, então vamos pegando pequenos detalhes. Paulo diz uma coisa aqui que na nossa cultura é meio complicado, lá no 2 Tessalonicenses de novo. Ele fala das tradições. Apeguem-se às tradições que eu ensinei para vocês. A tradição, ela tem uma finalidade, cumpre uma finalidade na gente, que é a mesma finalidade de uma âncora num barco. A tradição não é o que te permite navegar. Mas se você navegar pela vida sem tradição, é como um barco que navega sem uma âncora. Para que servem as tradições? As tradições servem do mesmo sentido que serve uma âncora num barco. Quando o mar está revolto, quando você não sabe para onde ir, quando você está perdido, quando você está num mar agitado, você normalmente ancora, para e espera a tempestade passar, espera a situação ir embora. Existe uma parte da cultura protestante que jogou fora todas as tradições e por isso inventam moda. Que moda é bem diferente de tradição. A tradição, ela tem um motivo, ela tem uma especificidade qualquer e ela é uma lembrança da gente de onde a gente se segura no tempo da dificuldade, no tempo do turbilhão, no tempo da tempestade na vida da gente. Quem não se mantém nas tradições que foram mantidas, e quais são as nossas tradições, tá? Hospitalidade, o amor ao próximo, algumas festas que a gente tem para lembrar de alguma coisa, como a festa da colheita que a gente tem, a festa de ação de graças que a gente tem. São algumas tradições, ou a leitura do lecionário que a gente tem todo dia. Algumas dessas tradições, elas são muito importantes de ser mantidas, principalmente nos tempos difíceis. Quando eu não sei para onde ir, quando eu não sei o que fazer, quando eu estou perdido, as tradições entram em função. Acabou a tempestade, acabou tudo. Eu posso recolher a tradição, mantê-la no meu barco, tê-la com cuidado e não viver em função dela. Imagina também se você vivesse com um barco ancorado o tempo inteiro, preocupadíssimo em manter a tradição ancorada. Você melhor seria jogar fora esse barco, né? Porque esse barco não serve para nada. Um barco ancorado não vai para lugar nenhum. Muita gente pegou a tradição e fez o caminho oposto. De um lado a gente jogou fora, do outro lado a gente dá uma hipertrofia do papel da tradição e fica para não pode, teimosamente preso nesse lugar. Bicho, você não vai chegar em lugar nenhum. Você só vai chegar em lugar nenhum se você tiver suas tradições, que servem como âncoras, para os momentos difíceis, para os momentos de dúvida, para os momentos de perdição. Você lança a sua âncora, deixa passar e se pergunte, pô, por que que durante 2.000 anos a gente orou junto? Por que durante 2.000 anos a gente consolou um ao outro? Por que durante 2.000 anos a disciplina da leitura da palavra? Por que durante 2.000 anos a prática da hospitalidade? E todas as tradições que fazem parte do Evangelho? Porque elas nos seguram, nos apontam a direção, elas ficam, fazem-nos ficar firmes, né? Quando a gente não sabe para onde ir. Qual é a direção que eu tomo? Fica parado aí, cara, quando você não sabe para onde ir. Se apega na tra... Agora fica parado segurando em quê? Numa pedra lisa? Numa bobagem qualquer? Numa moda evangélica doida? Numa ziquizira qualquer? Que já assim, eu não vou nem citar já que se inventaram nos últimos 25 anos, tem umas 200 modas de cristã que não vai levar você a lugar nenhum. Quais são as tradições? Como eu falei, hospitalidade, amor ao próximo, leitura da palavra, oração comum, entendeu? Compartilhar a refeição, celebrar algumas festas, Nesse momento a gente vai ser lembrado, calma, o Senhor está aí. Tem muito tempo que a gente faz isso junto. E depois a gente segue em frente. E para terminar, quando a gente vai lá para o texto de Abraão, existe um fato ali bem interessante, que Isaac e Ismael vão enterrar o pai Abraão. Ali estava definitivamente plantado o lugar prometido por Deus para Abraão. Abraão estava no seu lugar definitivo e é dali, é o centro de toda a difusão daquilo que viria a ser Israel. Mas em Abraão acontece uma coisa muito legal que a gente podia orar para que acontecesse no mundo. Ismael é o pai de todos os povos muçulmanos, né? Os povos árabes, os povos muçulmanos são ismaelitas, né? Assim como Israel, né, Jacó, filho de Isaac, vai dar nome aos israelitas, né? Judeus e muçulmanos, em vários contextos, não se aceitam, não se dão, não se brigam. E o que são eles, basicamente? Irmãos do mesmo pai Abraão. E lá em Abraão, o homem da fé, você vê juntos, profeticamente, né? Israel e o mundo muçulmano. Juntos. O mesmo pai dá origem a dois povos. Que a gente possa orar para que haja paz no mundo nesse momento também, em que a gente vê tanto ataque de muçulmanos contra judeus, judeus contra muçulmanos, cristãos contra muçulmanos, como foi em Londres essa semana, muçulmanos contra cristãos. A gente ore para que esses irmãos, né, muçulmanos, cristãos e israelitas, que têm o mesmo pai, Abraão, o homem da fé que confia em Deus, que haja paz, né? A gente possa lembrar desse episódio de Abraão, lembrando que na tumba dele estavam os dois juntos. E a convivência pacífica desses dois é possível quando a gente vai diante de uma tumba onde tudo, né, nossas diferenças se esvai, né? A gente vê que é bem menos importante as nossas bobagens quando a gente está diante de uma sepultura, né? Então que eles possam, a gente possa orar pela paz na terra, na paz, né, que prometida tanto pelo Shalom do judeu como o Salam dos muçulmanos. Tá bom? Só para lembrar disso. Tem muito mais coisa para tirar desses textos, mas acho que essas pequenas dicas de hoje servem. Lembrando da oração, lembrando das tradições, lembrando da paz que a gente pode orar, que haja paz na terra. Tá bom? Amém.